Corona Zero 96, sabe o que é na frequência 1245, faltando 1268. autorizado final do procedimento pelo Gateway para 2000 passaportes familiares. Romeu Sierra Fox Bravo, deixa para 4000 pés, registro no 017. Tire a explosão a 0, 9770. Bravo, estabilizado, beleza, 16 ondas. Rafael Del Sierra, Fox Dot Bravo, continua a aproximação, é forte em dia até abaixar travado. Negócio 321 na frente, tomando posição para deploy imediato, assim que a pista estiver livre. Levanta da porta mais de dia até abaixar. Quero passar o meu tamanho de Sierra, vai estar travado. Passar o meu Sierra, Fox Dot Bravo, pista 1-0, pouso autorizado, vento 1-2-0-0-0-8-9. Livre, pouso 1-0, Sierra Fox Bravo. Thank you.

interessado em falar, por favor, 0 vento 1 ou no 0 grau, 079. Vamos ver, a gente tem completa o sinal, chama a torre 1, número 8, decimal 95 da Polvo. Azul 4235, boa noite, mantém a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste de altímetro no 017. Solo 4, 3, libera a direita e chame em controle solo em 1-2-2-9. Chama o centro recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, na voo. Azul 4235, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 07 mais. Via para 2010, a vítima 0 no teto, autorizada final do procedimento elétrico 2 da pista 0, resposta habilitada. autorizada, pressiona zero, vento 100 graus, 07 nós. 28, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, composta. Aproveitar 6303, por gentileza, poder levar a possibilidade. É 313, nós temos terceira saída, temos o segundo na mesma torre, vamos entrar pegando a posição de 1 hora e 12 milhas, está no rumo sudeste, está cruzando no 30, que é um bom 737. Rádio 9072, chama o centro de recife, frequência 125, correção, 122, decimal 35, secundária 123, decimal 8, bom voo. controlado aos 58, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. Controle 208, 490, boa noite. Azul 4980. 4980, contato radar. Fazia Santa Fuca, nível 350. Fuca 350, 4980. Sete, decolagem não autorizada, pista na 0, vento 100 graus, 07. 297 decolado ao 04, chame controle Salvador em 120 decimal 8. Continuando com o 1973, decolado 04, controle Salvador em 120 decimal 8. Ok, agora sim, 1973 da Gol vai chamar 1208 para lá. Agora 1973. 1973, acione 5502. Agora 5502, desculpa. Contato lá da estabelecido, na decolagem subavia, saída Salvo Uno, até o nível de voo 360. Após o desvio, está autorizado Salvo. Salvo Uno, 360, após o desvio, está aprovando Salvo, voo 1973. Pode, por gentileza, coordenar com o centro nível final 400 para o 1973. Entraremos agora. Azul 4980, chama agora o centro de rotina de frequência 125 decimal 45, secundária 125 decimal 85, por favor. Autorizado, 400 como nível final. Autorizado, 400, grato, 973. Chama o centro Recife, frequência 1228, decimal 35, secundária 123, decimal 8, por favor. Salvador, boa noite, Federal 9979. Boa noite, Federal 9979, contato da decolagem, Cuba Via, saída São Luno, nível 360. São Luno, 360, pode voar, Leda? Função. Obrigado. Tá, 4738, decolagem não autorizada, pista no zero, vento 1-0 grau, 059. Obrigado, decolagem, 0-0-4-7. 73, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8, bom voo. Obrigado, Cosmo.